Montagne Opérée de Québec. Calibre, reporte para o início do táxi, como é que é que dá? O Kilo Quebec Serra ainda é negativo, contato radar, acione 0123. Está acionado, Quebec Serra. Gente, ainda não recebo nem alfa nem tchá. Frequência livre, tango e de abraço. O Kilo Quebec Serra checa equipamento, ainda negativo, o contato radar. Negativo. Condor 076 descent to 2000 feet altimeter 1008. Final de dia 2000 feet, destination 008. Condor 076. Condor 076, clear the ILX X-ray final report on final establish. Clear ILX X-ray runway 10, report established Condor 076. Está para o nível 050. Boa tarde, Gol 19075. A linda cola 10, Antuna 00 graus, 139. Linda cola da 10, Gol 9. Já não recebo o seu transponder pelo Quebec Serra. Era 2521, mantenha o hotel e aguarda. Mais 521 atualizado, cruzamento da 1028. Na data chama Solen, 1211, para prosseguir com o pai. O Kilo Quebec Sierra ainda negativo sob contato radar. Mantenha mil pés os corredores. O Kilo Quebec Sierra. Informa o QNH ainda no 009 agora. A 075 ao 07, controle 1208. Controle 1208, obrigado, boa tarde. Dona Salvador, boa tarde, Gol 9075, cruza 1.400 pés. Gol no 095, contato radar na decolagem, saída da Elsa para o nível 3, nível 180. 9075 para 180700. Bravo, que Luiz, que reporte na Oscar. O QNH-1009. No 4, boa tarde, sua identificação, desça para o nível 060, chegada Mari, QNH-1009. Sete, sendo identificação, desça para o nível 070, chegada bom, fique em negão no 009. Com 2076, contact tower 118.95. 1895, com 076, bye. Tower Grey, Condor 076 on final 10. 1076, check the landing gear, clear to land, runway 10, wind is 100 degrees, 149. Clear to land 10, Condor 076. Quebec Serra, ainda mantém a minha escuta, aguarde frequência livre, voe direto, Cirida presente, ainda mantendo mil pés. Mais geração de subida, temos um traço de aproximação para Salvador. O Titan Beach 58, cruzando 5.700 pés em descida. Para o 050, aguarde para conseguir na subida, o quilo que é da Terra. Quebec Serra mantendo mil pés no via litoral, autorizado a frequência livre. Condor 076, clear to wind again for 10, please. 090 degrees, 14 knots. Thank you. Legal no 008. 3000 com 1008, mais Serra Delta. Tem a ponto de espera, sua Serra 2521. Serra Delta autorizada a proa de Duna, Mike Serra Delta. Duna na proa Delta. Canal 3 no quadro, desça para o nível 050. Controle Gol 9075. Prossiga. Poderia condenar com o centro nível 280 final? Gente, confirmando 280 para Ilhéus? Ah, afirmo. Tem que ser a coordenada guarda, tudo mantém inicialmente 180. O 9075 autorizado, nível 280, 180. Ótimo, ascensão para 280. Papá Romeu Mike Serra Delta, informa o tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas, ao tipo é um Bravo 92, Papá, via litoral, no sentido contrário. Zero 97, desça para o nível 060. Ground 121, small one. Condor 076, right turn, Fox, ground 1211. Serra Delta, desça para 2.000 pés, autorizada sinal direto X-Ray, capiteiro no zero, reporte final estabilizado. Reportarei sinal estabilizado, Mike Serra Delta. Gente, autorizado ingresso, reporta pronto para decolagem, Bravo Luiz. Então, desça para missão 060, chegada Mari, QNH1 no 008. Uno 008. Bom 9075, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, obrigado, boa tarde. Mike, boa tarde, a senhora de identificação. Papatoico, novembro, Yankee Mike, contato radar estabelecido, 44 milhas norte de Salvador, reporte descida, informa o QNH 1008, vou na proa de Paripe. Decimal 80. Controle 120, decimal 80. Bom dia. Controle, bom dia. Boa tarde, Facera 2521. Facera 2521, contato radar na decolagem, voa para o nível 360, saída Arbor. Para o 360, saída Arbor. Controle, confirme direto 360 para o Force Aero 2521? Afirmativo. Sente. Macaco Delta, após a rolagem do Bravo Cruz, autorizado a olhar e manter uma série. Oxalé 6314, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte final estabilizado. 2.000 pés, ILS X-Ray autorizado, reportar estabilizado, voo Xanera, 6314. Gol no 097, desça para 4.000 pés, QNH no 009. Salvador, boa tarde, é o Gol 9967, próximo da atmosfera da pista 0 da nota. Gol 1967, boa tarde, Alim, mantém isso no 0. Alim, mantém 1-0, 9967. Que Luiz, que decolado 1-7, autorizado o cruzamento do campo, na minha escuta, até transferência de comunicação. Delta, livre decolagem pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2, né? Sonar 6314, inicia redução até 1-8-0-9, vai seguir 1-20-58 na final. 1-8-0-9 na redução, Sonar 6314. O ILS, seu Mike Serra Delta. Mike Serra Delta, torre agora 1-8-9-5. 1-8-9-5, Delta. Azul 4462, reduzindo 2509. Negativo, mantenha 250, aguarde mais à frente. se comprou de buraquinho, agora o controle 120.8, bom voo. Zona 967, livre decolagem pista 10, vento 100 graus, zona 39. Livre decolagem pista 10, gol 1967. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Serra Delta, passou o Esther. Mike Serra Delta, boa tarde, continua aproximação, vou dar uma pista livre. Delta. Mike, Eco Delta, decolador 18, controle 120.8, bom voo. 120.8, Mike, Eco Delta. Torre, possível coordenar para o Mike Serra Delta, pátio 3, pernoite, possível? O Mike Serra Delta, você vai coordenar no inferno. Obrigado. Aqui na minha escuta, Mike Ecodelta. Direto para Maraci, Mike Ecodelta. Voo no 097, desça para 3.000 pés. It's at 241, good morning. Correction. Good afternoon, I'm saying hot shot when you're doing. Down 3217, call cadet, 25 level 060, bolt arrival. Altimeter 1009. Entrando Salvador, por redenção, está passando para o fim. Está impraticabilizado para a P2. Pátio 5, então, podia mandar um aviador infra-aero, por favor? Gente, será coordenado, Mike Terradel, Pátio 5. Quatro, reduz agora 220. Boa tarde, voo no 967. Voo no 967, contato radar na decolagem, sede da Elton para nível 360. PM, pode voar lenta, da El, lenta? Autorizado, lenta. Voa lenta. Controle Salvador, Oceanário 63, no 4, estabilizado. 6314, completa aproximação, chame 3895. 3895, completa 6314, obrigado. Gol 9036, sendo identificação, desça para 060, chegada Mari. Gol no 097, desça para 2000 pés, autorizada, final de LS, X-Ray, capiteiro no 0, reporte estabilizado. 2000, autorizada, X-Ray, gol no 0, como era estabilizado, gol 097. Continue a guarda, 6314. Mike Serra Delta, solo 21, libere a direita, solo 121, décima 1. Rotária 2521, chame centro Recife, 260, alterna 1288. 1260, 1288, boa tarde. Boa. Azul 4462, desça para 4000 pés, que negar no 009, vetores para sequenciamento, mantenha presente pro. Limite ao localizador. Animazil. Quatro, reduzindo agora 200 mais. Ajuste no 008. Zero, sendo identificação, desça para o nível 070, chegada Mari, reduzindo 250 nós, número 5 na aproximação. Repouso no 0, Chanel 63, 14. Trip 52. Trip 5241, airborne 23, and Salvador approach 120.8, good trip. 20.8, 5241. Para nível 050. Salvador, uma boa 1142, ponto de carreira 1-0, visual Guaranás na final, pronto. Chané 1142, boa tarde, é Lima, tá indo 1-0. Lima, mantém 1-0, 1142. Salvador departure, é o trip 5241. Trip 5241, radar contact on departure, climb track level 200, Arbor departure. Climb to 200, Arbor departure, 5221. Variante Mike desça para a altitude de tráfego, QNH 1008. É 314, solo 25, libera direita, solo 1211. Libera direita, solo 5.1, Xanero, 6314. 60, desça para 2000 pés, autorizado o ILS, após final estabilizado. É, após final estabilizado, 060, azul 4472. Mobiliza ILS, capacidade 5432. Gol no 097, emissão em 18895. 1895, gol no 097. Leve e decolagem 1-0, Xanamei 142. Azul 4065, ponto espera 1-0, pronto. Azul 4065, monta ponto espera 1-0. Ponto espera 1-0, 408. 408. Salvador, boa tarde, gol 1-0-9-7. Gol 1-0-9-7, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre e ajuste 1-0-0-8. 1008, na escuta, gol 1097. Seu lote azul 4462. Gente, aguarde para chamar a torre azul 4452. Mike Eco Delta, frequência livre, reporte em retorno. Na 6142, decolador 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Gol 1097, cheque o trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso, 1-0, está embaixo e travado, gol 1097. Tá. Autorizado. Com o caminhão, 42. Gol 9036, desça para 4000 pés, que nega 1009. Com o tráfego no final do 1-0. Lembrando que Mike confirme a sua altitude. 067. 132, I'm sorry, we're doing service speed to 220 knots. Trip 5241, vetores para possibilitar sua subida, complete curva à esquerda agora na proa 240. We'll head 240, 52 forward. Oh, sorry, correction. Turn left. Heading 240 to avoid a traffic. 240 left, 5241. Gol no 967, chama Recife, 1251, alterno 3325. Gol em 1325, Recife. Turn 3217, radar vector for space, turn right, heading 230. Your limit is localized course. 2230, right. Localize the course of the limit, then 3217. Down 3217 to 5000 feet, altimeter 1009. 1009 to 5000 feet, 3217. Bono 620, reduza 200 nós. Tango, Índia Bravo, chame 2, 10895. Bono 9036, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, 9036. O Gol no 620, desça para o nível 050. O vento 1100 graus, 139, ajuste 1009. Bravo, vai chamar no farol de Tapão, Bravo. Só o azul 4462, sinal de 4 milhas. As 4462, continua a aproximação, olhando pista livre. Informa o Embraer da companhia iniciando a rolagem. Diante, 4462. Gol 1097, direita, 1211, solo. Azul 4065, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 149, revisando manobra, por gentileza. Communication, NASA Flight Level 100, fly direct, Vitória da Conquista, Flight 241. Down 3217, descend to 3000 feet. 3000 feet, 3217. Dá 028, chama no final da 7, o Bravo. Bom, no 620V2 para sequenciamento esquerda para o 030, limite ao localizador. Para 030, limite ao loco, bom, no 462, vento 1000 graus, 139, autorizado pouso na pista 0. Pouso 1884, muito boa tarde. Após o pouso da aeronave da Azul, no final, a Lima tem pista no zero. Tem após o Azul, a Lima tem no zero. Bom, 884. Azul 4065, decolador 31, controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, Azul 4065, boa tarde. Bom, no 620, desça para 4000 pés. QNH 1009. 4000, 620. Controle Salvador, Azul 4065, decola na Dael, Livra 1200 PS. Trip 5241, fly direct Conquista. Oh, fly direct Conquista, 5241, thank you. 4065, contato radar na decolagem, saída da Dael, sobe para o nível 340. Sobe nível de voo 340, saída da Dael, Azul 4065. Down 3217 to intercept localized course, turn left ahead 160. 160 left to intercept localized course, 3217. Three 3217 sent to 2006 ILS X-ray final report on final established. Sent to 2006 calling 701884. Cruzando o eixo, down 0, família Bravo. Vai ingressar o circuito final no 17. Gente, o Tango Índia Bravo, confirme qual parte de destino? Graça. Gente, está autorizado o pouso na pista 17, o Tango Índia Bravo, vento 1100 graus, 139. Bravo. Obrigado, 1039. Salvador, boa tarde, Gol 903, estabilizado LS X-Ray, baixado, checado. Estabilizado direto Leda. Direto Leda, Azul 4065. Pouso, Gol 9036. Gente, livre pouso na 7. Tamo, Índia Bravo. 884, decolador 33, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, gol 1884. 1142, chame agora o centro Recife em 12545, alterno 2685. 2545, 1285, 6142. Controle Salvador, boa tarde, gol 1884, Pucaracaju. Gol 1884, contato radar decolagem, saída Fuca, se vai para o nível 230. 230, sem restrições, possibilidade de coordenação para o direto Aracaju, gol 1884. Aguarde inicialmente autorizado Jamo. Jamo aguardando Aracaju, gol 1884. Tá, 3217, complete approach and contact tower 118, decimal 95. 118, 95, 3217. Quer ser livre? Mais uma vez, eu venho para o 0036. 0036, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, 139. Ciente, está livrando agora a CTR, frequência livre, nenhum tráfego no setor a informar, reporte no retorno. Gente. Salvador Tower, boa tarde, Study 217, Devotional Final Approach, LSX3. 3217, continue approach, expect to run indicated. Expect to run indicated, 3217. Estabilizado, gol no 620. Gol no 620, continue a aproximação, vai seguir Airbus da TAM, 6 milhas à sua frente, reduzindo agora 180. Chame torre 1289. 1289, gol. 620. Siga também de abraço. Guardando coordenação para voar Aracaju, gol 1884. Estamos coordenando no momento. Obrigado. 1-1, para cópia, está vindo a Bravo. 1-884, e o centro Recife solicitou que mantivesse a saída devido a tráfego na área dele. Gente, gol 1-884. Solo 36, libera a direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, gol 9-0-3. Gol no 620, boa tarde, continua a aproximação, reporta no externo, mas já travado. Para no externo, beleza. Sun 3217, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 13 knots. You're clear to perform a land runway 10, then 3217. Trip 42, correction, trip 5241, certificate level 180. Então, Índia Bravo, seu nome é que quiser, repete ataque. Índia Bravo, repete na Oscar, vamos ter um tráfego na final do ano zero, acaba de passar o estento. Siga no retorno via corredores, reporte rotatório. Trânsito, é livre. Era já. Azul 4065, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. Ah, desculpa, eu não copiei a frequência, pode repetir, por favor? 1251, alterna 13325. 1251, 13325. Confere. Muito obrigado. Anita Bravo tem condições de fazer um táxi baixo até cabeceira 35, decola 35? Firma. Está autorizado então um táxi a baixa altura até a cabeceira 35, com decolagem da 35, via litoral sul, vento 100 graus, 13 nós. 2685, bom 884. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Tango Índia Bravo. Chega Tango Índia Bravo. Decolou da 97, atingiu o litoral, está 500 pés para o da Barra, destino é Veracruz. Tango Índia Bravo, litoral não me escuta. A sua escuta chama em Farol da Barra. No 620, solo 540, libere direita 1211. 3 milhas, November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso na 17, November Yankee Mike. Channel 6327, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 139. Have a nice day. Boa tarde, acende a identificação, vou na proa de Amã e desça para o nível 050. Boa tarde, 3283, boa tarde, ali, mantém-se no zero. O Chané 6327, decolado 42, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, 6327, boa. Salvador, Oceania 6327. Oceania 6327, contato radar na decolagem, sede Adaelson para o nível 240. Dael, salve para o 240, Oceania 6327, saída Dael. Está presente autorizada para hoje, Dael. Está presente, boa Dael, Oceania 6327. Mike, autorizado Backtrack, sua assistência livre, solo 43. TAM 3283, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-2 nós. Iniciando 3-2. Três, dois, oito, três, decolador 45, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 0-8, obrigado, boa tarde. Autorizado. Salvador, boa tarde, TAM 3-2-3. TAM 3-2-3, contato com a decolagem, sai da Arbor, suba 360. Arbor para 360, 3-2-3. TAM, Índia Bravo, no tráfego no setor, informar a frequência livre. Precisa por onde ele é, TAM 3-2-3? Autorizado. Certo. IP 5627, boa tarde, alinha e decola, opção 0, vento 090 graus, 1-3, não. Valeu. E a Brava ainda na frequência do controle. Chanel 6327, instrução do centro Recife, vou agora na proa 210 até cruzar o nível 200 e após vou Ilhéus. Vou na proa 210 até o nível 200 após Ilhéus, Chanel 6327. Desça para 4.000 pés, o QNH 1009. 4.000 com 1-1-0-0-9, triplo. Estou agora 108.95. Passando Bravo com Luiz, que dá presente, autorizado o sinal da 1-7, reporta na final o ajuste no 009. Oi, salva. boa tarde, Xanaro 6321, no ponto de espera pronto. Xanaro 6321, boa tarde, ali mantém o seu zero. Trip 5627, Japadas 48, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Dormindo 998, acione identificação, desça para o nível 0, 50, chegada Mari, QNH 1009. Céu de Brigadeiro. Salvador, Trip 5627. Trip 5627, contato radar na decolagem, saída Puca, suba para o nível 190. 190, saída Puca. Xanar 6321, vento 1100 graus, 139, livre de decolagem, piso 0. Xanar 6321. 251, alterna 3325. 1698, autorizada por OJTAP. Astro Isque, livre pouso, sessão 17, vento 1100 graus, 129. Xanar 6321, decolador 51, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Inicialmente 3 mil pés. 3 mil. Tango, Lima, Kilo, X-Ray, siga controle. Gente, Lima Kilo X-Ray, autorizada subida para o lançamento, reporte para o lançamento, Lima Kilo X-Ray, confirma que transferiu a aeronave. Gente. Controle Salvador, Oceanero 6321. Trip 5446, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000, chamará. Oceanero 6321, contato radar na decolagem, sai da árvore, subiu para o 320. 320 na árvore 6321. Confirmando Lima Kilo X-Ray, desejo nível 120. Gente. Então 3283, chame agora centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, então 3283, obrigado, bom domingo. Bom dia, vovô. Solo Salvador, Mike, Hotel Romeu, na escuta? Mike, Hotel Romeu, prossiga para a torre. Ok, aqui eu só estamos efetuando um teste aqui no sistema 1, eu vou fazer um teste no sistema 2, você pode me responder? Fico antigo, é claro. Ok, obrigado. Não. Torre, bom dia, Trip 5446, 10 milhas, ILS. 446, continua a aproximação, pode ser necessário, mas já travado. Chama lá. Gol. 19.66, livre decolagem Pistão 0, Ventuno 00 graus, 13 nós. Livre decolagem Pistão 0, Bono 9.66. Bravo que Luiz, que solo aos 5 trens, autorizado backtrack, Pistão 9, pensa livre. Zoom 6918, desça para 3.000 pés, QNH 1009, o nível de restrições. Xaner 6321, autorizada para o Odelefa. Você voando para o Odelefa, 6321, tá? Externo, baixado, travado, trip. Trip 5446, livre pouso, Pistão 0, Ventuno 00 graus, 03 nós. Livre pouso. 1966, decolado 54, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, agora 966. Tiago Delta, prossiga na proa do farol de Itapuã, o contato radar estabelecido está a 24 minutos oeste de Salvador, QNH 1009. Salvador, muito boa tarde, Gono 966, decolou, Fucas e Parta, cruzando 2000 para 370. Gono 966, contato radar decolado para o nível 370, saída Fucas. Saída Fuca 370, quando possível solicitar para o desembarque. Autorizado para o desembarque, restrito 330. Para o desembarque, 330, agora 966. Azul 6918, controle. Ah, tem condições nessa aproximação, o senhor vai inicialmente na proa 050, que nós estamos com paraquedismo sobre a ilha de Itaparica. Temos agora um papo alfa 34, 3.600 pés de subida, passa a posição agora de 12 horas e 17 milhas. Tá, Guindia Bravo, controle no retorno a Salvador, mantém o código padrão, via litoral, 500 pés na minha escuta, QNH 1009. Autorizada a descida até 2.000 pés. Giro 2231 na cena de identificação, dessa para o nível 050, na chegada Mari, QNH 1009. Então, pode autorizada por Odiduna para completar a aproximação visual. Te libera a direita, 1211. 1211, obrigado. 5260, alterno 288. Agora, 1260, alterno 288. O 6321 confirmando, 260, 1288, a mensagem está intercortada. Salvador 5627. Prossiga 5627. Poderia coordenar para voar Aracaju? Inicialmente mantenha a saída guarda. Sim. Meu 27 autorizado pelo de Caju. Direto Caju, 627. Obrigado. Fox Fox autorizado, tá? Ingresso 97, pode cabeceira ali, pronto. Sente, Vitor Fox Fox. Gente, aguarde pra chamar a torre 698, mantendo desculpa. Mike Echo Delta, autorizada a descida, QNH1009. Cono 966, chame agora Centro Recife, 12545, alterno 265. Vário 2685. No 3155, autorizado LN, decolapso 10, vento 090 graus, 1312. E a linha decola, 3155. 895, obrigado pela gentileza. Bom pouso. E muito boa tarde. Azul. 6998, final de 9000. Azul 6998, muito boa tarde. Continua a aproximação, olhando que está livre. Até. Aqui é com Delta Torre, agora 10895. Chama agora Centro Recife 1254.